criativa. Movimento inteligente, que delícia. Curtindo o som do planta, você gosta. Eu estudo o seu corpo como um mapa. E todos os segredos eu vou desvendar. Tenho todo o tempo que você precisa. Contigo vou ficar até o sol raiar. Raiô! Beat louco! Raiô! Guerrilheiros! Raiô! Planta e raiz! Raiô! O amor, o dom supremo. Não há outro assunto mais. Conhecer a cidade mais bonita. A gente pode mergulhar, ver de perto como é lindo o fundo do mar. A gente pode namorar e sentir a sensação do beijo na boca. A gente pode se casar, visitar a sua avó uma vez ou outra. O amor é raio de sol e não há vida sem sol. O amor é raio de sol. Uma vida sem sol. Visitar a sua avó uma vez ou outra. O amor é raio.